aproveite. Maldade e liquidação, a verdade tá escassa por falta de fabricação. Teste, teste, me testaram mais uma vez. Peões, reis, novo reis, tipo xadrez. Quanto vale a sua vida? Nessa insensatez, quem se beneficia é quem cria as leis, aumentando o próprio salário todo mês. A gente vê na TV moldura de burguês, mas é chique, tudo num clique. Se expresse na mesma potência que o governo da Chilique. Fique aí parado, eles tiram você por falta de resultado. Somos só mais um produto com validade remarcada. Somos só mais um produto com validade remarcada. Destaque, oferta da semana. Almas a preço de banana. Impressão no papel sem valor. Com essa merda compraram amor. Música em ponta de faca e umas mentes controladas. Por favor, assine o cheque do rancor. O cartão de financiador. Valor humano não é nada. Nesse conto não tem fada. Impressão no papel sem valor. Com essa merda compraram amor. Música em ponta de faca e umas mentes controladas. Por favor, assine o cheque do rancor. O cartão de financiador. Valor humano não é nada. Nesse conto não tem fada. Mostre que você não tem preço, mas os refrões são importantes. Desde que eu me conheço, o valor tá em você. Não tá na sua roupa, tá naquilo que você é. E o que sai da sua boca, experimenta chamar a gata pro rolê, de chinelo sem dinheiro, pra ver se vai te querer. O mundão te orienta a gastar o que não tem, a mostrar o que não é, pra quem você não gosta. E a gente se rende às propostas, achando que tá tudo bem. Sem dinheiro no fim do mês, mas tá tudo bem. O seu nome tá sujo, mas tá tudo bem. Se o boot no seu pé, o outro não tem. Mas você só quer andar nos kits e esquece que a porra do cartão tem limite. Fique buscando sentimento arbitrário, comprando os valores que a vida dá ao contrário. É um belo cenário, é o preço que se paga pra se enganar. Nesse conto de fadas, o seu dinheiro compra até a beleza. E de uma coisa eu tenho certeza, que com ele você não chegará à riqueza. Impressão no papel sem valor. Com essa merda compraram amor. Música em ponta de faca e umas mentes controladas. Por favor, assine o cheque do rancor. No cartão de financiador. Valor humano não é nada. Nesse conto não tem fada. Impressão no papel sem valor. Com essa merda compraram amor. Música em ponta de faca e umas mentes controladas. Por favor, assine o cheque do rancor. O jogo é sem limite, muitos nem chegam aos 20, as seis são as seguintes. Grana nunca tem, vai rolar no além, porém passará a vida no busão no trem. Barriga cheia de fome, há dias não come, tome seu sobrenome, sem nome, Twitter arroba fome. Seguindo constrangido pelo segurança do shopping, tomara tapa na cara do Robocop de fome. Filho de fazendeiro, subsídio, pra você bolsar presídio, genocídio é pouco.